Vacilão, tava com a melhor, com a mais de fé. Mas não deu valor, viu como cê é. Ela me deu o pé, viu? Foi embora, foi embora. Vacilão, tava com a melhor, com a mais de fé. Mas não deu valor, viu como cê é. Ela me deu o pé, tio. Agora chora, agora chora. Hoje cê sabe a dimensão que a cama tem. O dia não é tão bom se a frase não é completada com meu bem. A mesa do café é farta de solidão, e a falta que ela te faz devasta essa vastidão. De mulher, cê fez por isso que assim seja. Das várias fatias do bolo, ela era com cereja. A especial, mais que qualquer uma dessa aí, rap o mental. Como cê deixou ela partir? Aquel sorrir espantava os medos noturnos. Sem perceber, fez por merecer cada anel de Saturno. Lembra que cê demorava, ela entendia. Falava, ela acreditava, explicava, ela ouvia. Zoava, ela perdoava, chegava, ela sorria. Fingia, tava brava, mas só queria tua companhia. Tua alma fria matou o que ela tinha no coração, que também te aquecia. Pra mim cê é vacilão. Tava com a melhor, com a mais de fé. Mas não deu valor, viu como cê é. Ela me deu o pé, viu? Foi embora, foi embora. Vacilão, tava com a melhor, com a mais de fé. Mas não deu valor, viu como cê é. Ela me deu o pé, tio. Agora chora, agora chora. Aí, ela pegou os bagulho dela, ligou pra mãe dela, foi com a família dela, ficar com quem gosta dela. Vai sofrer, mas vai ficar pra trás. Pô, com você tava sofrendo bem mais. Mandou mal, tanto que não ganhou nem tchau que encerra. Porque cê nunca valeu o que o gato enterra. E quando ouvi o canto dos roxinol, ela vai querer alguém pra dedicar o pôr do sol. Pra dividir a preguiça da segunda-feira, com a certeza de que não é, mas vai tá se sentindo a primeira. Tranquila ainda te diria: ué, cê não quis provar do bife todo? Agora aguenta assim. Cê trocou ouro por bijuteria, e só quando não tinha volta foi ver que tuas joias não valia. Desencana, cê perdeu, irmão. Toma o lenço, sempre chora, cê foi mó. Vacilão, tava com a melhor, com a mais de fé. Mas não deu valor, viu como cê é. Ela me deu o pé, viu? Foi embora, foi embora. Vacilão, tava com a melhor, com a mais de fé. Mas não deu valor, viu como cê é. Ela me deu o pé, tio. Agora chora, agora chora. Chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora, chora,